Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e meu ponto tá ficando cada vez mais pra mal. Salve, salve, rapaziada! Aqui é o Lierson Mattenhauer e eu sempre erro o ponto do Alexandre. Aqui é o Guga Mafra e eu sempre como de graça na trad. Caraca, não espalha isso não. O cara não deixa eu pagar. Eu tento. Aqui é o Tucano e não tem churrasco errado. Errado é não fazer churrasco. Isso é uma verdade absoluta. Aqui é a Azaghal, churrasqueira de um corte só. Como assim? Só sei fazer um corte. Ah, olha aí. Fui tentar fazer outro, ficou uma merda. Não ficou uma merda, Azaghal. Você quase causou um novo incêndio de níveis continentais. Não, isso é outra parada. É. Isso é outra história. Muito bem, nerds! Essa é a semana do churrasqueiro, né? Foi dia 30 de setembro, dia do churrasqueiro, e nós estamos juntos com vários churrasqueiros aqui pra contar as histórias de vitórias e derrotas da carne. Meu amigo. E meus! Canelada. Canelada. Muito bem, Malzito! Vamos para mais uma semana de vez em Canelada do Nerdcast. Olha só quem está aqui. Vamos. Mais uma vez. O povo pede, eu volto. É assim. Eu sou um escravo da vontade do povo. Olha só, Malzito. Eu quero falar de uma coisa. Hoje é sexta-feira, primeira sexta-feira do mês. Sextou. Sextou, já sextou. Caraca, o Nerdcast é um elemento do sextou. É, nossa, é verdade. Né? A pessoa, tipo assim, dia de Nerdcast é sextou-feira, então... Sextou, né? Sextou, o cara vai ouvir o Nerdcast sextando. Olha aí, que beleza. Mas, quero dizer o seguinte, primeira sexta-feira do mês é sexta-feira de Nerdtech, seu... Leo... E hoje chamar de Léo Lopes. Olha aí, não, pelo amor de Deus. Malzito, tem Nerdtech hoje, presta atenção, para aqueles que sempre sonharam em trabalhar fora do país. Olha. Né, seu Guilherme Camilo? Trabalhava no Jovem Nerd com esse sonho de trabalhar fora. Aí um dia ele foi e deixou a gente na chuva. Olha, o Nerdtech fala as histórias de algumas pessoas que foram trabalhar com tecnologia ou não, na China, na Austrália, na Alemanha, na Irlanda. Cara, tem muita história. É muito maneiro porque você ouvia a experiência dessas pessoas, como foi. É claro que a história de cada pessoa é diferente, mas, tipo assim, certamente é muito valioso o que eles têm a contar, porque eles foram trabalhar fora em suas carreiras, né? Pra construir suas carreiras, né? Eles não foram na cara e na coragem, como muita gente faz. Eles foram já galgando uma posição no mercado que eles queriam trabalhar. E aí, tem gente que foi trabalhar como designer, tem gente que foi como professor de línguas, gerente de projeto, tem gente que foi como programador, como artista 3D. E olha só, muitas dessas carreiras envolvem trabalhar com tecnologia, com software e habilidades digitais. E é por isso que a Alura está conosco falando sobre esse assunto, porque na Alura você não encontra só esse conteúdo, mas como faz parte de uma comunidade que respira tecnologia, cara, que não tem só cursos de marketing digital, gestão, programação e design, como também tem curso de habilidade, tem curso de liderança, inglês e espanhol focado em entrevistas. Olha só que maneiro. Pra você passar, aliás, a gente falou, a gente perguntou como é que são alguns processos, né, como é que foram alguns processos da galera lá fora, né, cara, tem as empresas aí que não é a primeira vez que eu ouço, cara. Empresa alemã paga a tua passagem pra ter lá na Alemanha fazer entrevista, cara, sinistro. Olha só. Já aconteceu. Eles contaram essa história e eu conheço outra pessoa que já aconteceu isso com ela. Muito bom. Então, ouça o Nerdtech dessa sexta-feira, cara, sobre carreiras fora do Brasil, que tá muito maneiro. E estude hoje com 10% de desconto na alura.com.br/promoção/nerd. E prepare-se pra ter uma carreira sem fronteiras! Olha só! Ia chamar de Léo Lopes de novo. Mas o que que acontece? Eu vou embora, tchau. Fica aí, só. Eu não aceito esse tipo de coisa. Volta. Eu sou volta, a garota volta, propaganda volta, da Nerd Store. Volta, volta. Eu não mereço ser tratado assim. Ai, que absurdo. Ai, olha só, presta atenção. Coringa está nos cinemas. Aconteceu. Aconteceu! Aconteceu! Aconteceu esse filme, aconteceu mesmo. Inclusive, o Azaghal não está aqui porque eu acho que ele está vendo Coringa. Ele falou, não vou poder. Aliás, já vão ver porque vai ter Nerdcast, né? Com certeza. Vai ter Nerdcast, exatamente. Vai ter Nerdcast. Tenho certeza que a gente vai... Com spoilers, então já vai assistir. Exatamente, vai assistir. Então, olha só, presta atenção. Quero dar um recado aí, o CI. Alguns pontos importantes aqui. Você tem apenas de hoje, que é sexta-feira, pro dia de publicação desse programa, até quarta-feira, dia 9 de outubro, pra assistir Coringa na UCI Cinemas, em IMAX X Plus. Cara, um lançamento mega aguardado como esse, cara. Você quer assistir uma dessas salas especiais. Como você sabe, as salas de UCI e IMAX tem aquela tela gigantesca, tela curva gigantesca que ocupa todo o seu campo visual. Cara, uma experiência de imersão total que você fica dentro do filme, cara, com imagem cristalina, som de máxima potência. Quem já viu sabe como é que é e sabe que esses filmes espetaculares a gente tem que ver na melhor experiência possível. Mas você também tem a opção de assistir nas salas de UCI X Plus, que também tem tela gigante com a mais alta tecnologia de projeção, altíssima definição e, ó, um sistema de som inacreditável que é o Dolby Atmos em 360 graus, cara, que tem alto-falante até no teto, tudo mapeado, caixa de som por caixa de som, cara, é realmente, olha, faz muita diferença assistir. Vai dar pra ver todas as rugas da cara do Joaquin Phoenix e do De Niro. E ouvir aquele sapato ser esgarçado com a nitidez. A risada também. Exatamente. Cara, é realmente ver um filme com uma sensação multidimensional de tirar o fôlego é muito foda. Lembrando que Coringa é o filme da semana do UCI Unique, ou seja, de 3 a 9 de outubro você pode assistir super lançamento com preços promocionais. Você que tem o cartãozinho UCI Unique, cara, vale a pena porque toda semana tem um lançamento que é o filme da semana do UCI Unique e você assiste pagando menos, cara. Vale muito a pena, você não paga mensalidade pra ter esse cartão, você compra ele uma vez só, cadastra ele na internet com o seu CPF e tal, e você passa a usar ele toda semana se for ao cinema. Olha só em outubro, além de Coringa, vai ter Projeto Gemini. Olha aí, do amigo do Azaghal, Will Smith. Do Will Smith, velho contra o Will Smith novo, que eu tô muito pilhado de ver esse filme, cara. Aliás, esse filme é um filme que você tem que ver nas salas especiais do UCI também, porque é um filme que foi filmado em 120 frames por segundo. Cara, eu acho que eles vão exibir em 60 na maioria das salas, mas ele foi filmado em 120 frames. Isso é uma experiência de ação, cara, que você vê todos os detalhes da ação, não tem aquele blur, não tem aquele, sabe, aquele movimento rápido que você não consegue entender o que tá acontecendo. É muito maneiro, então vale a pena. Projeto Gemini, ainda em outubro, Malévola Dona do Mal. Olha aí, não é minha dona, não. Aliás, Angelina, pode ser sim, vai. Tem Zumbilândia, Atire Duas Vezes, uhum. Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, tudo isso em outubro, cara. Então, cara, vale muito a pena. Você vai, compra o seu cartão UCI Unique, faz o seu cadastro, você já vai ter desconto em todas essas estreias, cara. Vale muito, muito a pena. Então, entra lá em ucicinemas.com.br/Coringa pra você comprar seu ingresso já. Espetacular, você já vai com calma pro cinema, sem correria. Vai assistir esse filme maravilhoso. Eu nem vi o filme, mas eu tô realmente apostando alto que vai ser um filme maravilhoso. Eu também. Vai lá no UCI Cinemas! E olha só, temos camisetas campeãs de venda na Nerd Store! Olha aí! Camiseta Bad Mother! Camiseta do Butcher Bill, inspirada num dos filmes mais clássicos dos anos 90. A camiseta precisa ser notada. A camiseta que fez com que Tarantino, Brad Pitt, Margot Robbie, Leonardo DiCaprio notassem o Azaghal, cara. Olha isso. Ele adora contar essas coisas. A gente ouviu essa história tantas vezes quanto a gente já ouviu a história do Azaghal ser atropelado por um ônibus. Pode apostar, toda. Até mais, hein? Até mais. Temos também camiseta Cavaleiros que Dizem Nick. Eu amo essa camiseta, cara. Tá de volta na Nerd Store, cara. Os Cavaleiros, os Guardiões das Palavras Sagradas. Nippen e Niwon. Essa camiseta é espetacular. Back to the Bone, voltando em um momento espetacular. Eu estou indo para Los Angeles nesse fim de semana para ver El Camino. Olha aí! E entrevistar senhor Aaron Paul, cara. cara. Que isso? É isso que vai acontecer. Isso, this is happening. Yeah, bitch. Puta merda, cara. Eu não sei se ele... Ele provavelmente não aguenta mais esse negócio do bitch. Porra. Eu acho que eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não acho que ele abraça. Eu não sei, cara. O cara tá até fazendo um filme agora. Bitch. Ai, ai, muito bom. Temos também, olha só, o retorno de uma mega campeã. Outra campeã de venda. Viking World Tour. Cara, esse foi um absurdo, cara, de como essa camisa fez sucesso, cara. Que é basicamente a ideia de como se fosse um pôster de um World Tour de uma banda de rock, só que são os Vikings fazendo, né? E tem as datas de todas as invasões Vikings. Cara, é uma camiseta muito foda, muito foda, cara. Tudo isso você pode ver aí no aplicativo do Jovem Nerd enquanto a gente fala, ou tem link aí no post diretamente pra você ir para a Nerd Store aproveitar a volta das campeãs de venda, rapaz, só na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil, vai lá! E se você não quiser ver os recados e e-mails últimos do Nerdcast, pode pular diretamente para... 21 minutos e 23 caras de picanha. Olha só, Maurito, essa semana saiu o GugaCast. Olha aí! Você que talvez escute, talvez não escute o GugaCast, nosso querido Guga Mafra, que sempre está aqui no Nerdcast, que está hoje neste Nerdcast, olha só. Coincidentemente. Ele tem o GugaCast, que é um mega sucesso, cara. Nós gravamos um GugaCast especial sobre a história do Jovem Nerd. A história de como surgiu o Jovem Nerd, de antes do Jovem Nerd, de um monte de história que a gente já contou, de alguma forma ou outra, em vários lugares diferentes, em palestras e tal, mas assim, a gente meio que reuniu tudo isso num papo muito maneiro no GugaCast, então se você não ouviu, tem link aí no post. Ou então você vai lá no Spotify, procura GugaCast, ou vai lá no próprio site, tem link no post também, você pode assinar o GugaCast se você quiser. O Guga produz conteúdo pra caramba pra quem é assinante, cara, então vale a pena você conhecer o GugaCast. Vai lá ouvir a nossa história que tá muito, muito maneiro. Também quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como o Helder Beltrão, o Lucas Felipe, o Fábio Nunes, o Jonathan Medeiros e o Hilton Dias. Muito obrigado, seus nerds! E tem a galera também do Scalpo Solidário doando aí suas madeixas. Olha que corta o cabelo, faz uma peruquinha aí pra quem tá precisando usar algo durante algum tratamento. Temos aqui o Matheus Santos, a Luísa Matos, a Laura Gaspar, o Leonardo Freitas, o Lucas Deg, o Frank Alencar e a Laura de Oliveira. Muito obrigado, gente. Obrigado pelas suas doações. Arte dos fãs! Nós temos um Ozob muito maneiro pelo Celso Girardelli, cara. Olha só. Tá me parecendo um Al Pacino aí, né? Eu acho que ele tá um Robert De Niro, ele tá um taxi, tá um Ozob Taxi Driver, eu acho. É, exatamente. Temos também, o Ricardo Souza nos mandou o Café Qualquer Borra. Mandou a embalagem que ele fez aqui, que a gente mencionou no último Nerdcast. Tem também uma arte do Cruastron Tra pelo Eric Diniz, cara, que tá muito maneiro lá, o Charles Bronson com seu turbante magnético. Muito bom. Tem um Dom Azaghal irado pelo Helder Santos, cara. Olha que grafite, mano. Não, acho que tem um nanquim, tem... enfim. É, e tá com a cruzinha invertida ali, hein? Só que ele tá com a cruz invertida que... É? Dom Azaghal não faria isso. Ele é um devoto. Easter egg. Easter eggzinho. É o Evil Dom Azaghal. Também temos aqui o Thomas Faraday em 3D pelo João Guilherme Santos do Nascimento. Cara, muito maneiro. É o Thomas Faraday meio com a minha cara, né? O Thomas Faraday seria mais velho aqui. Mas tá muito maneiro, cara. Tá muito maneiro 3D. Valeu, cara. Tá, com o tentáculo ali, ó. É, o tentáculo. Irado. Muito bom. Marcelo Macedo, engenheiro civil, especialista em estruturas metálicas, Vitória, Espírito Santo. Olá, amigos do Nerdcast. Ouvindo o Nerdcast sobre loteria, lembrei de um amigo que jogava regularmente na Mega Sena e ganhava. Yeah. Como assim? Como assim eu jogava regularmente e ganhava? Vamos ao contexto. Em 2011, havia acabado de retornar a trabalhar numa empresa de engenharia aqui no Espírito Santo, muito grande na época, porém, que não possui muitos mais escritórios no estado. Fazíamos o projeto de uma nova usina de pelotização de minério de uma grande mineradora brasileira. Essa nova usina iria se situar na Malásia. E ela já está funcionando, por sinal. Chegavam profissionais de todo o Brasil para trabalhar nesse projeto, visto sua complexidade e importância. Dentre eles, o senhor paulista de pequena estatura, mas de grande conhecimento. Este senhor, ao qual prefiro chamar de senhor J, Mr. J, era muito feliz, sorridente. Em sua mesa sempre haviam vários cartões da Mega Sena. Um belo dia, após algumas semanas de trabalho e um pouco mais de intimidade, ele conta outro motivo desses cartões. Ele jogava na Mega Sena religiosamente uma vez por semana. Mas não era um simples jogo ou vício, mas sim um investimento que funcionava da seguinte maneira: não existe investimento em loteria. Ai, meu Deus. Lá vem a fórmula, é? Meu Deus. Não me vem com essas fórmulas. Pronto, desvendou. Parabéns, sai. Senhor J compilou os números que mais saíam nos sorteios e fez as combinações possíveis. Fez todas. Todas as combinações possíveis. Senhor J dividiu essas combinações em 3 blocos, a qual jogava 1 bloco por semana. Senhor J possuía, à época, um valor na casa de R$30 mil somente para os jogos semanais. O quê? E uma conta de investimento na casa de R$1.2 milhão aplicados a 1,5% ao mês. Não. O cara jogava com o rendimento da aplicação, mal. Olha... Caralho, o cara tinha 1 milhão. Olha, você não tá participando no Nerd Trader, a competição lá com... Porra, mas isso é longe disso, caralho. O cara tá falando em... Olha, aplica essa estratégia. Caralho, o cara tinha uma conta de investimento de R$1 milhão e ele ganhava 1,5% ao mês e ele gastava essa grana na Mega Sena. Olha que maluco, cara. Ele tá certo. Sempre que ganhava. Porra, como assim sempre que ganhava, cara? Pô, mas se o cara joga 30, quantos será? Quantos jogos dá? Ele ganhava quadra, não é possível. Ele ganhava quadra, ligava, sei lá, uma quina, não é possível, cara. Vamos lá. Sempre que ganhava, o senhor J completava os 30 mil de jogos e colocava o restante na conta de investimento. No dia que tivesse 2 milhões, ele ia parar de trabalhar. Não, isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido. O cara tem 1 milhão na conta e tá ele ainda trabalha, então. Ele recebe um salário. Então, deixa eu ver aqui. Muito incrédulos, todos do escritório não acreditavam. Até que ele abriu suas contas bancárias provando os feitos. No pouco tempo que trabalhamos juntos, eu o vi ganhando 3 vezes. Sendo que uma delas foi mais de R$5 mil em uma raspadinha. Então, ele não tá ganhando o prêmio máximo da Mega Sena. Se o cara ganhar o prêmio máximo, acabou, meu irmão. O cara vai ganhar 30 milhões, 100 milhões, sei lá. Entendeu? Ganhar 5 mil aqui e ali, não tá pagando o investimento que ele tá fazendo aí, né? Não é investimento, é a loucura que ele tá fazendo de gastar 30 mil em jogo todo mês. Puta merda. Eu sei que é difícil de crer, porém tem vários testemunhos oculares dos feitos. Infelizmente, não trabalhei com ele por muito tempo, pois o projeto foi pra matriz da empresa em São Paulo e ele foi junto. Na época, o senhor J não havia completado sua meta ainda, porém creio que ele não tenha demorado. Gente, eu não acho isso inteligente. Não, deixa a pessoa. Deixa. Eu quero que ajude. Se você, por acaso, não é todo mundo que tem 1 milhão. 1 milhão ainda aplicado numa conta rendendo 1,5 ao mês. Mas vamos dizer que você tenha. Meu amigo, não precisa nem ser 1 milhão, qualquer rendimento você tenha. É tão mais eficaz você investir em outras coisas essa grana do que jogo de azar. Pode comprar um Gol 1000 por mês e abrir uma concessionária. Caralho, que merda de investimento. Não ouça conselho de investimento do Marcelo aqui. E não ouça do mal também, que puta que pariu. Maicon, Poços de Caldas, Minas Gerais. Lembro de requeijão. Ah, é, né? Poços de Caldas me lembro de requeijão bom. É bom mesmo. Vê que o Catupiry tá ganhando do Poços de Caldas. E tem o Aviação também, que é bom, hein? Eu vou te dizer uma coisa. O Poços de Caldas na década de 80 era uma parada maravilhosa. Aí mudou tudo. Aí sim. O Catupiry pegou a fórmula da década de 80 do Poços de Caldas e replicou. E é isso. É verdade. O Catupiry é o meu Poços de Caldas da década de 80. Que papo maluco. Olha aí. Acompanho o Nerdcast desde 2013. Achei muito massa o programa e me fez recordar da época em que conheci o programa. Preciso dizer que, apesar dos muitos comentários ofensivos que vocês recebem diariamente, continuem melhores a cada episódio. Muitos comentários ofensivos? A gente recebe? Não, eu filtro, quero, para não chegar pra mim vocês. Você tá filtrando muitos comentários ofensivos, por acaso? O cara tá maluco aqui. Mas, enfim... O que mais me chamou a atenção nesse programa foi a ideia do café de vocês, olha aí. Ah, qual que é a borra? Não sei se a ideia é real ou apenas um devaneio. Caso seja realmente o intuito de vocês... Ah, não acredito. Acredito que poderia ajudá-los, logicamente, por meio de uma parceria. É sempre... Nunca vem um e-mail, né? É sempre meio de parceria, mas chega. Chega mais que ofensa, viu, Marco? Meu pai é um pequeno produtor rural. Ah. E desde pequeno, vivo e lido com o café em todas as suas fases. Olha, que legal! Eu, poxa, eu tô um amante de café. Olha aí, a e é mesmo, né? Minas Gerais exatamente. A região onde moro, o sul de Minas Gerais, é uma das maiores e melhores produtoras de cafés especiais do mundo. É verdade. Conheço produtores que trabalham com cafés de diversas características, só não conheço o cara do café Jacu. Ah, ninguém conhece essa malandragem aí. Inclusive cafés com selo de especial orgânico e proveniente de agricultura familiar. Caraca, que maneiro, olha aí. Caso tenha interesse, podemos estudar juntos uma forma de concretizar a ideia do apenas café. Apenas café. Ah, eu quero qualquer borra. De forma a torná-la rentável para olha todos aí, nós. Caso tenha interesse, gentileza responder esse e-mail. Olha aí, muito bom, vamos pensar. Só coloca a fotinho ali, faz um desenho. Pede pro Júnior fazer lá um desenho. Ai, meu Deus. Ele tem que mandar uma amostra pra gente. Amostrinha, isso. Manda aí, Michael. Ô, Michael, falando sério, pra gente começar a conversar, a gente tem que provar teu café aí pra julgá-lo. É. Vou mandar um e-mail com o endereço pra você mandar, Michael. É, manda aí. Excelente. Vamos provar e a gente fala o que a gente achou. manda um buquê de cafés, né? Manda o que você tiver aí de bom. É, não vai me mandar um café só. Mal, não vai beber o café antes de mim. Não, peraí, eu vou passar. Eu filtro os comentários ofensivos, os pedidos de parceria e agora o café. Eu filtro o café, olha aí. O Azaghal tava falando que essa é outra história, porque a primeira história era de você colocando fogo no azeite. Não. No mármore do inferno. Não botei fogo no azeite. Eu queria fazer um bife. Um bife na chapa de metal. New York Steak. Fui lá nos Estados Unidos. Não era New York Steak. Não era? Era um ribeye. Comprei a Iron Cast, que chama. Então, qual é dessas para chapa de metal? Não é metal, é aço, né? Iron é aço. Não, ferro. Ferro fundido, caralho. Ferro, homem de ferro. Iron é ferro, é isso. Ferro fundido. É assim que você distingue o ferro do aço? É assim. Com Iron Man? É, porque o super-homem é homem de aço, né? O Man of Steel. Iron. Entendi. Entendeu? Um é Iron Man e outro Man of Steel. Eu tenho problema com aço, ferro, direita e esquerda. Ah, direita e esquerda? Sempre. Você sabe como que eu distingo direita e esquerda? É. Eu faço um L com a mão esquerda. Porque com a mão direita, se você faz um símbolo de galinha... É o contrário. Aí com a mão esquerda, se você faz um símbolo de arminha deitado, é o L de left. Aí é o esquerda. Olha aí, faz sentido mesmo. Ah, left boa. De esquerda. Vai me ajudar bastante. Olha aí, cara. Pra disléxicos, isso é essencial no estrangeiro. Bem, aí eu queria fazer a porra da carne. Falei pro Tucano, qual é a dica aqui pra fazer? Escolhi uma carne. Eu tenho, inclusive, agora uma técnica pra escolher carne que nunca falha. Você fica olhando lá no açougue, no supermercado, no balcão, onde tiver a carne que você quer. Você olha. Olha, a peça, o bife, o corte. Quando você tiver vontade de beijar, é essa que você tem que comprar. Eu só compro a carne que eu tenho vontade de beijar ela. É uma boa dica. Não, mas por exemplo, se você for olhar, tem alguns açougues que tem vendo umas carnes marinadas já e tal. E ela não dá vontade de beijar ela, que ela é meio feia. Não compro. Mas nada pronto tá certo na vida, cara. Marinado, o cara já marinou pra você. Carne marinada? É. Não, por que não? Não quero. Carne você ele tem que ter vontade de beijar. Ele marinou no dia, cara. No dia do dia anterior pra esse. A não. Carne você tem que ter vontade de beijar. Tu compra carne e marina em casa. Ah, eu sei, mas às vezes tu vai fazer o churrasco no dia. Aí você assim, não dá tempo de eu marinar uma carne 24 horas. Aí primeiro faz que a carne sem ser marinada. Carne não se tempera, parceiro. Quem tempera a carne é você, não é o açougueiro. Tá bom. Ué, mas esse açougueiro só tá te fazendo um favor. Você, você não quer marinar? Eu já fiz aqui pra você. Carne assada já pronta então, cara. O melhor ainda, vai no restaurante. Exato. Então, o restaurante eles fazem tudo pra você. Você não pode. Então, pula. Acabou o programa. Acabou. Pula. Aperta. Se você estiver ouvindo no aplicativo do Jovem Nerd, você pula no final do. E acabou o programa. Não, mas assim, quantas coisas o açougueiro pode fazer por você? Porque senão você tem que ir lá matar o boi, cortar a parada, separar. Pode fazer, dependendo do seu nível de intimidade com ele, ele pode te dar banho, ele pode... o meu açougueiro faz coisas incríveis por mim, o do Tucano também. Então, mas olha só, eu tô querendo só dizer o seguinte, o açougueiro vai cortar a carne pra você, então ele já vai fazer alguma coisa pra você. É que vocês estão definindo arbitrariamente um ponto em que o açougueiro não pode mais fazer nada. Não, o açougueiro ele pode só ir atrás de um fornecedor muito bom, aí ele embala a vácuo e te entrega. Pra mim é só isso que ele faz. Olha só, o açougueiro pode fazer tudo. Se você comprar ou não é que é a parada. Uhum. A carne marinada, ela pode ficar lá. Ela pode ficar lá até estragar e ele vai falar, nunca mais vou fazer isso. Ou pode aparecer o Jovem Nerd e levar carne marinada pra casa. Caraca, não é nem um absurdo você comprar carne marinada se você quiser ganhar tempo. Ah, meu Deus. Mas o Jovem Nerd, vem cá. Vamos convencer ele. Sabe o que é a carne marinada? Isso que é a carne que não vendeu. Ela já tá ficando com um gosto estranho. Aí ele enche de tempero e vinagre. Pra você não perceber, sacou? Jovem Nerd, é assim, ó. O cara tem duas opções quando a carne tá ficando velha, tá? É a picanha ao alho. É uma picanha ao alho do açougue. É, tá, ele vai pegar a carne velha, aí ele vai cortar em bife bem fininho, que aí não vai dar pra perceber. E aí ele vai chamar o bife lagarto. O que que é o lagarto? É qualquer resto de carne com vinagre, cebola e alho e sal. Vai ficar lá marinando um mês, que aí vai ficar com tudo gosto salgado e velho, você não vai perceber. Tá bom. E aí essa carne é carne marinada. Não confundir com o corte lagarto. O corte lagarto, exatamente. É, isso daí que eu tô falando é tática de açougueiro desgraçado. O que ele vai fazer é moer a carne com todos os restos de carne e vender carne moída pra você. É isso que ele faz. É isso que açougueiro faz. E é isso que as pessoas... Calma, não generaliza, senão tu vai ver como é que vai vir a próxima remessa de carne da Trade. Mas é por isso que eu tenho. Mas é por isso que na Trade a gente tem o nosso açougue que a gente compra carne a vácuo direto do abate. Porque ninguém encosta na carne moída da Trade. A carne vem a vácuo. A Zagal gostou disso, aí. Já não tem germes. Não tem. Ela chega a vácuo, só quem pega é a gente. Você moe? Você que moe? Tudo. Então tá bom. Ela vem o pedaço do boi morto. Eu pego em morte e eu moo ela e é isso. Porque aí eu sei que o cara não tá me enganando. Meu irmão, açougueiro, meu irmão. O bagulho é louco. Tá bom. Falou o show de cara profissional agora. Bem, aí eu tava dizendo, né, que a gente vai lá no açougue e tal, ou qualquer outro lugar que possa nos atender a partir de agora. Acho que agora para no supermercado, né? Depois dessa vai ser no supermercado. A partir de agora, todo mundo compra igual o Lierson. Eu vou comprar carne só na Trade agora. Não, o que eu quero dizer é, existem açougueiros que fazem esse trabalho de irem atrás de fornecedores de qualidade. O Tucano conhece muito bem, o fornecedor de carne do Tucano é esse cara. Ah, não, é o Cícero Andrade de todos os açougueiros comprar carne e vender pra você? Sim, só que tem gente que passa, pega essa carne que já passou na mão de outros 4 fornecedores e distribuidores, ô David. O cara comprou do dealer X, que comprou do distribuidor Y, que passou na mão do fornecedor W e que aí chegou na mão do SXZ e aí chegou na mão de outra pessoa. E aí a carne, na hora que chega na sua mão, já chegou totalmente passeada e já passou na mão de um monte de gente. E aí, cara, você pensa quanto tempo essa carne... Fora a maioria dos açougues que não são empenhados no seu ofício, você não sabe qual é a genética do... Você não sabe como o boi é alimentado, como ele é confinado. Exato, a gente vai falar depois... A gente vai fazer um jabá, mas é um cara que merece ser citado aqui, que é o açougueiro do Tucano, que é o Netão. A carne do Netão sai lá do Barcelos e chega no Netão. 2 pontos. A gente sabe quem que criou o boi e aonde ele chegou. A gente sabe que o Barcelos é um cara que cria geneticamente os bois. A gente sabe que ele, cara, pra ser do protocolo de carnes dele, ele faz, tipo, ultrassom nas vacas. Ele sabe o nível de marmoreio da vaca que vai nascer da barriga da vaca, mano. Se não vai sair naquele nível... Ele faz... É real, faz, mano. Não, ele faz ultrassom, mas ele não no feto, tá ligado? Ele faz ultrassom na carne do boi pra saber qual o nível de marmoreio. O nível de marmoreio. Se não tá naquele... Por exemplo, sabe? Marmoreio, não vai pra aquele nível. Vai pra um nível mais baixo, que aí vai pra supermercado. Se tá no nível X, aí vai pra Seven Kings. Você entendeu? É esse o tipo de cara que você tem que saber na hora de comprar carne. Açougueiro é um ofício de confiança. Exatamente, cara. É igual médico, tá ligado? É igual médico. Você tem que ter um açougueiro de confiança.

Meu Deus do céu, era tão simples. Eu escrevi tão fácil assim, deixa em 230 graus. Não, não. O Tucano falou mármore do inferno. Ele é o Tucano. É, isso é igual no Cozinha de Jack. Cozinha de Jack, o cara vai fazendo receita e botando punhado, punhado, não dá uma quantidade. Minha cozinha era ciência. O cara, meu irmão, mármore do inferno, cara. Mármore do inferno. O inferno de vocês é muito tranquilo, brother. O inferno de vocês é muito tranquilo. Mas, Dave, eu falei exatamente. Eu falei 230 graus, 2 minutos e 40 cada lado. Fui cientificamente. Não, e tem. Peraí, é um mármore do inferno sem óleo. Exato. Sem combustível. É, exato. Ninguém tinha falado se você pôr combustível no mármore do inferno. O Tucano falou pra botar azeite como se tivesse chovido. Eu tinha sido tão bonitinho, eu falei, você pega tomilho, manteiguinha, eu tinha dado umas dicas tão... Não, não, esse do tomilho e da manteiguinha foi o depois, e aí deu certo, aí deu certo. Ah, tá. Então, o Guga perguntou, mas você tava no fogão, não tava na churrasqueira? Fogão da cozinha, sim. Porém, ele estava num fogão de indução. Sim. Um fogão com chama, você pode deixar lá a sua panelinha de ferro fundido, que ele vai ficar numa temperatura ok, tá ligado? Máxima, existe um máximo pode botar pro fogo, que né? Não vai chegar... Ah, é? A uma temperatura que é o ponto de fulgor. Exato. Do azeite, cara. Do azeite, que é, deve ser mais de 300 graus Celsius, tá ligado? O que o Tucano quer dizer é o seguinte, o fogo tem um limite máximo de quentura pro povo brasileiro entender. Agora, quando você tá lidando com algo inventado pelo homem, pela ciência, não tem limite de quentura, você entendeu? Foi o que aconteceu. É, o fogão na minha casa é de indução também, e eu gosto de assistir o Masterchef, né? No Masterchef, você vê direto os caras errando o ponto das coisas, por isso, porque eles não estão acostumados. É, você cozinha e se você deixaria, ele continua quente, ele não esfria na hora. Então, no fogão a gás, que a gente tá acostumado, assim, você desliga e ele esfria, né? E no fogão, esse fogão de indução, não, ele vai ficando cada vez mais quente. Eu odeio isso. O homem não devia ter interferido na criação divina. Um homem das cavernas nunca explodiu um bife. Não tá rindo aí e tal, mas ele passou por um perrengue igual o meu. Exatamente, só que o meu não foi entre três amigos, o meu foi dando uma aula pra uma rapaziada enorme. Eu fui contratado por uma marca de molhos e ketchups famosa aí, né? A segunda do mercado hoje, que eu não vou falar o nome. Mas cheguei lá na aula, cheguei lá com pompa e circunstância, o chefe, Lierson Matenha. Avental de couro, como é que... Avental de couro, caralho, tá? Toda aquela pinta, não sei o quê. É, o bagulho lotado lá. Agora vai rolar... Mano, tava todos os aventaizinhos lá, Masterchef, não sei o quê. E aí era uma aula onde as pessoas iam se juntar em times de quatro pessoas, e eu ia dar uma aula, é tipo Masterchef mesmo, e aí ia ter uma bancada de ingredientes, e as pessoas iam ter que... Tava eu e mais dois, três experts mesmo, assim, da área, e aí as pessoas iam ter que... Tipo, eu era Paulo Oliveira, ia ter mais o resto da rapaziada lá, ia ter que ter uma aula de Masterchef lá, e quem ganhasse ia ganhar um curso lá em alguma escola de... Se eu não me engano, era até na Cordon Bleu mesmo. E aí, beleza. Cheguei, expliquei, dei toda aquela orelhada que a gente sempre dá, que hambúrguer não leva... Não tem tempero e não sei o quê. E aí, a mesma coisa que eu falei pro Dave, de 230 graus na chapa, 2 minutos e 40 de cada lado. Aí eu cheguei pra porra do assistente do caralho da empresa multinacional que tava lá, que era um chefe, que ele conhecia a porra do fogão, falei, deixa no quente, no mais quente. Tá bom, ele deixou a porra do fogão de indução no mais quente. Aí eu peguei, falei, então aí você pega vocês aí, deixa o fogão no mais quente e coloquem um hambúrguer. Mas aí isso na aula, já rolando a aula. Isso, eu com 80 pessoas olhando pra mim e crendo que eu era o maior expert de hambúrguer que o planeta Terra já viu. Eu pego o meu hambúrguer e coloco no mármore do inferno. O hambúrguer explodiu. Eu não tô brincando. Era carne moída, né? Era. Eu coloquei, ele começou... Mano, a água, ela entra em ebulição muito rápido nesse bagulho. Ele começou... Psh, tá! E aí ele... Mano... caralho. E aí começou a sair uma fumaça desgraçada, cheiro de queimado. Eu, mano, caralho, que vergonha, velho. Era numa frigideira. E eu, tipo, ensinando a fazer a galera numa frigideira. Eu, velho, na moral, rapaziada, papo sério mesmo, é... pode crer, é isso aí. E é isso aí. Firmeza, e é isso aí. Eu não sei usar essa porra desse fogão de boy. E é isso aí. Fogão de boy, eu não sei usar, mano. Foi mal. E abaixei, achei a temperatura, pedi um termômetro. Falei, ó, isso pode acontecer, né, mano? E aí eu peguei, achei a temperatura da parada e aí ensinei. Igual não, deu certo. Pô, não. Não, depois deu certo, só que, mano... É. Depois deu certo, tava todo mundo coberto de carne moída, mas deu certíssimo. O bagulho explodiu, Guga. Caralho, que vergonha, mano. Eu tava dando uma aula, sacou, mano? Você fala assim, ó, já vou começar ensinando como não fazer um hambúrguer. Os perigos do hambúrguer explosivo. E se você pensar bem, foi melhor ter explodido, porque senão ia ficar só uma merda e não, não ia aparecer. É verdade. Porra, velho, mas esse fogão de indução, o bagulho é mó bosta. Eu nunca mais pus a mão em um fogão de indução, cara. Na hora que o Dave mostrou que era um fogão de indução, eu só, tipo... Eu tenho marca de bacon no teto da minha cozinha, porque uma vez eu fui gravar, e aí eu tenho um cooktop de indução, e aí eu aconteceu a mesma coisa. Fui botar o bacon e voou gordura de bacon até o teto. Nossa, mãe. Qual que é o pá desse bagulho? É pra doce, não é? Porque doce necessita de precisão. E fogão de indução, você sabe exatamente a temperatura que tá pra se manter por X graus há tanto tempo nessa temperatura, né? É, então... ele fica. E você tem que ter a panela de indução também. A panela tem, tem que... Não, mas aí é quando é indução magnética, né? Essas paradas aqui. Não. Mesmo quando é um fogão de indução normal, ele tem que ter uma panela que... Tem que ter uma panela certa. Não dá pra você pôr uma... Que mantenha a temperatura que ele transmite pra ela, entendeu? Tipo, não dá pra você pegar... Se fizer com qualquer panela, vai funcionar, mas não é a mesma coisa. Ela vai esquentar demais, entendeu? Ela não vai segurar a temperatura dele. Exato. E aí o bagulho vai chegar e vai... E quando que a gente vai começar a falar de churrasco? Porque até agora... Até agora a gente só falou de bife frito, né? Eu queria falar um negócio que o Dave falou aí, que é de ir no açougue. E uma coisa que eu aprendi ao longo... Eu não sou nem perto do profissional que o Lierson e o Tucano são. E nem tenho um açougueiro de confiança. Mas ir no açougue, então, é uma situação de segurança, entendeu? Porque você chega lá, principalmente esse açougueiro do supermercado, assim, ele julga você com o olhar, né? Então você chega lá e fala assim, putz, eu quero uma picanha, o cara já olha, picanha. Picanha. Não fraga. Aí você fala assim, putz, eu quero contra filé. O cara não sabe comprar contra filé. Tipo, toma aqui, ó. Compra esse aqui. Aí se você desafia ele, fala assim, não, mas não tá muito bom. Aí ele fala, tipo, quem você pensa que é? Pra discutir comigo, um profissional aqui da faca. Que é, tô com uma faca na mão, amigo. Tô com uma faca na mão e com uma luva de chainmail na outra. O mais próximo de algo medieval que possa ter hoje em dia é um açougueiro, maluco. Então, aí o cara olha pra você com aquela cara assim de tipo, você não tem moral pra vir aqui e debater. Então você tem que chegar lá com a confiança já de que você vai debater com o cara. Você não vai aceitar o que ele vai te mandar. Ah, não pode aceitar? É que você não confia nos seus açougueiros, cara. Então, mas... Ô, Alexandre, você come água, carne marinada, irmãozinho. Confiar no açougueiro, mano. Então, esse é o ponto. Você não tem que confiar no açougueiro, você tem que confiar em você mesmo. É. Você tem que saber. Caralho! Coach quântico da carne. Pesado. Você tem que saber o que você tá fazendo. Você chega lá, se o açougueiro falar que a carne não tá boa, você tem que falar assim, a carne não tá boa, eu quero aquela outra ali. Abre uma peça nova aí pra mim, entendeu? Tem que ser assim. Mano, isso dá um B.O. Se você não falar pro cara com segurança, ele vai falar assim, não, você não pode fazer isso. Não, pega ali da bandejinha, ó. Tem a bandejinha, já tá cortado ali, pega ali. Se você não agir assim com o cara, ele não vai te respeitar. Cara, e aqui nos Estados Unidos é pior ainda, porque as carnes, os cortes são completamente diferentes, né? Porque... Muda então... nome, é porque aí tem muito... Eles mudam os cortes aí, é totalmente explicável por causa do American Barbecue, né? É, o churrasco americano, em geral, usa mais o dianteiro, que aqui, durante muito tempo, a gente não... Era uma carne desprezada, né? Por exemplo... É ainda, né? É, hoje em dia já a galera já valoriza mais o acém, o peito, né? O brisket, sim. O Denver, o prime steak, essas carnes todas que são excelentes pra fazer churrasco, só que a gente sempre fez com o traseiro aqui, né? Não, então, eu nunca nem tentei, assim, eu nunca nem cheguei, porque fazer esse churrasco, o American Barbecue, que é de brisket, coisa assim, ele é outra coisa, né, cara? Ele é defumado, a churrasqueira é fechada, ele fica lá, é mais parecido com o churrasco de costela, né, que o brasileiro faz, que é um negócio que é pra ficar lá horas com a carne derretendo. Que é a parada do sul, né, uma parada bem do sul. A parada do Brasil, né, o churrasco no Brasil, assim, a gente pode discutir um pouco essa história. Durante durante muitos anos ele foi basicamente picanha. Picanha e linguiça, tio. Rio e São Paulo, churrasco foi, durante muito tempo, picanha e linguiça. Exatamente isso. Mas isso é porque a carne brasileira era de... No sul tem costelão demais, né, cara, também. No sul tinha outros cortes e tal, mas onde a gente tá, né, onde rola mesmo o mainstream do churrasco, o espeto corrido... É, a parada é picanha. A foto de uma churrascaria, pra você reconhecer, é aquela picanha, né? Picanha. Mas esse lance da picanha é porque a carne brasileira era de muito má qualidade, né? Muito bosta. É, mas então, essa é a história então, da carne no Brasil. A picanha era a única carne que era razoavelmente decente. Mas ali, sabe, assim. Me dá um negócio assim, tá ligado? Ver a galera falando mal de picanha. Porque parece que picanha é uma merda de mal. Carne. Não, mas ninguém falei mal. Falei que só era. Hoje em dia, se fala da picanha como se a picanha fosse uma porcaria que enganou a gente durante anos. Não, era a única opção. Era só isso, né? Não era. Pelo contrário, era a única que era decente. Ela era melhor, porque era a única que era decente. Não, eu gosto de picanha, ainda gosto. Mas hoje, o meu corte de churrascaria preferido é fraldinha. Da Jardins Grills, especificamente. Mas isso é novo, né? Esse lance da fraldinha, que é de, sei lá, de alguns anos atrás, justamente por isso, que a qualidade da carne começou a melhorar bastante. O Bassa que inventou essa parada de fraldinha. Ah, é? É. Que fraldinha era bom. Mas ninguém sabia que era bom. E o Bassa é foda, né, cara? A gente comeu lá uma vez ou duas, puta que pariu. Você tá louco. O bagulho é sinistro, mano. Maluco destrói, mano. E a filha dele continua fazendo um trabalho puta que pariu. Ela mantém o... Você vai lá até hoje... Tati Bassi é sinistro, cara. Picanha! O que eu tenho gostado agora, né, hoje em dia, né, do churrasco, é que a rapaziada tá começando a aprender e a se dedicar e a dar valor em churrasco no Brasil, porque é um negócio que antigamente pra churrasco, até pouco tempo atrás, era desculpa pra ficar loucão e só. Até pouco tempo atrás, semana passada, você tá dizendo. Você tá me dizendo que você, Lierson filho, você vai no churrasco e sai na boa, é isso, minha. Calma, agora churrasco é desculpa pra ficar loucão e comer bem. Antigamente era só pra ficar loucão. Não, eles comiam bem. Não, você só enchia o bucho, velho. Você não comia bem. Você enchia o cu. Enchia o cu de maionese, farinha. Linguiça toscana. É bom, linguiça toscana. Pensa numa parada. A gente fazia churrasco com tentativa e erro. Experimentação. Isso é verdade. No máximo, tinha o cara que tinha o livro A Bíblia do Churrasco, que era um gaúcho que acertou e errou várias vezes e escreveu um livro só com os acertos. Essa é a história de praticamente todas as Bíblias, né? Era basicamente isso. Hoje em dia, se o cara chegar e falar assim, vamos fazer um churrasco no domingo, hoje é segunda, ele consegue ver 100 vídeos falando sobre churrasco no YouTube. Exato. Então, ele na hora de comprar a carne, ele já sabe qual é a carne que ele tem que comprar, ele já sabe como assar. A primeira vez que eu fui o churrasqueiro, eu quase tomei um pedala porque eu tava tirando a gordura da picanha. Caralho, mano. Eu tava lá e falei, caralho, veio com muita gordura essa carne aqui. Aí comecei a cortar. O cara falou, não, tá louco, meu irmão. Também, né, mano? Era assim, cara. A gente começava o primeiro churrasco da sua vida, tá ligado? Uhum. Aqui nos Estados Unidos, os caras tiram a gordura sem dó. E cara profissional, assim, cara do nível de vocês, o cara, a gordura tem que ter, tipo, meia polegada. Então, se tem mais de meia polegada, o cara vai lá e corta sem dó. É, mas depende do corte, né? Depende do que tá fazendo. Pra grelhar ou pra defumar? Pra grelhar. Pra defumar, eu concordo, porque se você deixar a gordura, a fumaça não entra. Mas pra grelhar não faz sentido. Não, pra grelhar. Aí ele tem que tomar um tapa na cara, uma raquetada. Uma bistecada na cara. Um tomahawk na cara. Picanha! Já que você falou aí do seu primeiro churrasco, Tucano, eu vou puxar uma especialidade sua que pode ser controversa. Eu já até sei o que é. Vou falar um pouco. Eu pra mim é um puta prato, mas eu quero trazer aqui a picanha invertida. Vai tomar no cu. Essa é uma... Então, Lierson, agora você fala isso, né? Mas em 1996, tá ligado? Você tava ainda no, com fralda ainda, não fazia churrasco, e a gente não tinha internet, a gente não tinha palestra do Barcelos, não tinha porra nenhuma. Picanha invertida caiu? Aí aparece um maluco ensinando a fazer a picanha invertida. E a explicação fazia todo sentido. Faz sentido, é verdade. Fazia. Você bota a gordura por dentro e aí a gordura vai derreter por dentro e vai pegar na carne toda, tal, não sei o quê. Mano, é um marmoreio artificial. Teoricamente faz sentido. E a gente fez durante muito tempo. Eu fiz no canal, inclusive. E sem contar que é muito impressionante, né? É, você tem que virar da avessa a picanha. Era o momento do churrasqueiro, porque ficava todo mundo em volta olhando o cara, que é difícil a parada. Não, você desafia a natureza, maluco. Você pega uma picanha, porque a picanha não é um corte, explica uma é criatura, a picanha. É, explica como é que era. Não, você pega uma picanha, que é uma peça, aquela peça. A picanha não é aquele D, sabe? Ou aquele C que vem no espeto. É, aquilo aí ela tá já em. É, ali ela tá dobrada. É. É uma meia lua, é. É, ela, a picanha, na real, ela é como se fosse um triangulão de carne. Uhum. Ela é um Doritos gigante. Ou isso, entendeu? Ela é um triangulão, um Dorito gigante. E aí, a picanha invertida é simples. Você abre um buraco no meio dela, na carne. Na base do triângulo. É, né? O triângulo, a parte mais larga. Você abre um buraco ali, como se fosse uma luva. Uhum. E aí você mete a mão lá dentro. Sabe? É tipo uma você molda, é Dr. Morrou a parada. Sabe, você faz a sua picanha de experiência genética, praticamente. Você inverte ela, você pega ela por dentro. É como se você metesse a mão dentro do seu corpo e virasse você ao contrário. É um parto, é um parto, é um parto. Você tira um feto da... Você vira ela da avesso, aí... E ela fica parecendo um bagre, com uma língua de gordura. Uhum. Tá, mas ela foi refutada, a picanha invertida foi refutada? Eu não sei se ela foi refutada. Sim, completamente. Cancelado. Isso é um bagulho de quando você fuma muita maconha. Você estraga a carne? Então, é muita maconha aí na jogada. Você estraga a carne porque você mexe nas fibras todas da carne, é isso? É, você amputa ela, né, velho? Você faz um buraco no meio dela. Mas o negócio da gordura derreter toda por dentro, isso também não acontece. Ela não derrete, não, cara. Velho. Ela derrete menos do que se você botar ela na brasa. A gordura da picanha, ela é grossa. E ela tem que ter contato com fogo, com calor, pra ela ficar comível. Porque senão é gordura crua, tá ligado? É. Vira um chiclete sabor gordura. Pra você chiclete sabor fácil. Pra você conseguir derreter a gordura da picanha invertida, ela tem que estar bem passada. Ah, é por isso que a galera corta a gordura de picanha igual abacaxi, tá ligado? Quando vai colocar na grelha. Tem muita gente que... Quem já fez isso também? O quê? Botar abacaxi em carne dura. Pra maciar. Eu já ouvi falar dessa história. Mano, uma maciada, ó, ela realmente amacia muito. Lógico que pega gosto. E uma vez... eu fui fazer isso e esqueci marinando no abacaxi. Quando a gente foi fazer, ela se desmanchava. Mas não se desmanchava de um jeito bom. Tipo, sei lá, Salt Bay. Virou se carne desmanchava louca. de virar uma farofa na boca, tá ligado? Mano. Caraca! É porque é ácido a parada? Ácido do abacaxi? Acho que é. Alguma enzima que tem no abacaxi que... Caraca! Pra quem come muita carne de terceira... Porque não existe carne de segunda, terceira ou quarta, né? Mas, tipo, colocar abacaxi em cozido e panela de pressão é o truque do terceiro mundo pra quebrar isso. Como assim terceiro mundo? Por quê? Porque eu aprendi isso com minha avó. Minha avó lá na Bahia, a galera usava muita carne ruim, dura, de peito, charque, essas coisas aí de quem não tinha grana. Bom, são truques de quem... É da onde vem o American Barbecue também, né? Porque se a gente for entrar na história do American Barbecue aí, o Tucano já teve essa aula comigo junto com o nosso querido amigo Panhoca. Por que que a galera usava fumaça pra defumar a carne? Porque os escravagistas americanos ficavam com as carnes boas e deixavam pros índios, pra galera... O peito, a senha, o caralho. Não, cara, é assim, olha, eu já vou parar aqui. Essas histórias que o colonizador comia uma parte da carne, a boa, e dava a parte ruim pro escravo, pro colonizado, não é verdade, ele dava zero carne. Não é, eles davam... Não dava nada, cara. O escravo não ganha nada. Então o cara vai dar um peito de boi pro escravo? Não vai, cara. Porra, mas nessa época o peito de boi era a pior parte, era uma merda, é duro, que nem um porrete, caralho. Eu já ouvi falar que essa história aqui... No Brasil diz que a feijoada nasceu assim, né? Jogava a orelha, a língua. Não, feijoada não. E aí o pessoal fala que isso é balela, que... Mas o American Barbecue não, nasceu assim, cara. Não, mas nos Estados Unidos tem diferente. É diferente, assim. Existia uma coisa nos Estados Unidos chamada colonização do Oeste. Então, todas as pessoas moravam na costa leste dos Estados Unidos. Tipo, no litoral leste dos Estados Unidos. Onde fica Nova York, Virgínia, na verdade, North Carolina, South Carolina, esses lugares. Quando eles resolveram colonizar o Oeste dos Estados Unidos, que era, tipo, perto do Rio Mississippi, né? Porque do outro lado do Rio Mississippi, nem Estados Unidos era França. Quando eles resolveram colonizar essa parte, que foi quando foram criados os estados do meio-oeste americano, que são tipo Ohio, Tennessee, esses lugares assim, existia um tipo de pessoa que era o Frontier Man. Era o cara que ia explorar aquele lugar que era inexplorado, que não tinha nada. E esse cara, ele era um fudido. Então, ele não podia desperdiçar nada do boi. Eu acho que esse é o ponto que o Lieson quer chegar aí. Então, não, mas a real, porque essa lenda aí, que é a lenda do Barabicu, porque precisa ter o índio pra entrar o nome do barbecue. tio na jogada. Ah, porque, sei. Porque a lança aonde eles enfiavam no peito pra defumar dentro dos buracos, que eram os pits, que daí que vem o nome Pit Smoker, que eles faziam os pits, que eram os buracos, colocavam a madeira lá, botavam fogo na madeira e colocavam o barabicu. O barabicu era o espeto onde eles espetavam os peitos. Caraca! E de barabicu veio o barabicu, e essa é a versão americana. Mesmo o Panhoca fala que tem várias versões e que nenhuma é comprovada, sacou? São, é, porque são, tem a versão... Exatamente, são versões... A francesa, né? Você lembra da versão barbacoa, francesa? De barbacoa. De, que era do rabo ao barabicu, nariz. Barabicu, inclusive, a parada dos índios não é nem dos Estados Unidos, né? Das Antilhas. E depois foi pros Estados Unidos. Os americanos, essa fita aí. Qual era a lenda do barbacoa? Porque os franceses utilizavam... Quando eles faziam churrasco, eles enfiavam o espeto do rabo ao focinho, que eu não sei de onde é em francês, que na tradução literária é do rabo ao focinho, que quer dizer do barbe ao cu. Essa é muito, mano. Da tradução literária. Que porra é essa? A tradução literal do francês dá do focinho ao cu, que é barbecue. A cu é pescoço, cara. Não, então kill, é isso, não. É cauda. É cauda, assim, de rabo. É kill. É assim que fala mesmo. Ah, tá. Então deve ser da barbecue. Do francês. Pescoço é cu mesmo. Igual a gente fala cu. Cu. Então, é da barbecue. E rabo é kill. É isso mesmo. Então, aí, tá vendo? Lierson é cultura, chupa. Picanha! Queria perguntar um negócio do sal, porque cada um diz uma coisa. Já vi mensagem do Tucano e do Lierson, falou assim, bota o sal antes, aí bota o sal depois e tal. E aí? Peraí, o salt bay bota o sal depois. Não, o certo é pôr depois, cientificamente. É que pra quem é iniciante, pra não errar... É, mas eu já vi receita profissional, o cara falou assim, bota sal e pimenta na carne crua. Não, calma, rapidão. Assim, esse negócio do cientificamente é muito complicado. Eu, porque eu não é exatamente cientificamente. Casa, tá ligado? Mas é o seguinte, se você deixar muito tempo a carne salgada, ela vai tirar reter líquidos. Reter no sal. Rapaz, como é que é isso aí? Peraí. Que eu acho que eu dei essa vacilada outro dia, então. Como é que é? Eu salguei a carne e... E deixou lá? Tive que sair. Tá lá até agora, cara? Não hoje. Não hoje, outro dia. É salmoura? Caralho. Não, eu salguei. Você tá no século XVIII? Você não tem geladeira, caralho? Salgou e enterrou a carne. Eu salguei a carne. Mas eu tive que sair. Aí eu deixei ela salgada 3, 4 horas em cima da pia. Não, mas não tem problema. Tipo, não é que vai ficar, tipo, destruir a carne. Você pode ir lá e fazer. Vai ficar ok. O problema, na real, foi que eu tinha esquecido que eu tinha salgado ela. Aí você salgou de novo depois? E depois ainda fiz o salt bay. Tá maluco, cara. Lierson, Tucano, me corrija aqui se eu estiver errado, mas essa é a interpretação que eu tenho até agora. Tá. Se você pega uma carne, coloca sal nela, igual picanha, você enche ela de sal, porque é assim que nego faz, né? Coloca na churrasqueira, depois fica batendo pra tirar o sal, ela vai ficar ok, vai ficar gostosa. Tem que bater pra tirar o sal? É, porque quando você põe muito sal, você dá uma batidinha, né, pro sal sair. Caraca, isso não é possível. Não, clássico de churrasco, assim, fim de semana. Isso é churrasco de tio, né, mano? Exato. Mas é o que eu tô falando, fica gostoso. Agora, a diferença disso a diferença disso pra um churrasco de altíssimo nível, que é o que ele e o Tucano fazem, aí é que são esses detalhes, sabe? De você pôr só na hora, etc. Não é que, tipo, você destruiu e foi errado, tipo, você é um herege da carne, não, não tem isso, cara. Não, tem, você pode fazer merda. Essa parada de botar sal antes ou depois é muito de gosto. Fica diferente. O sal vai interferir no maiara, inclusive. Então, vamos lá, vamos explicar. Teve uma vez que eu fui fazer o churrasco na churrasqueira. E aí eu fiz as duas escolas. Eu fiz a escola Tucano e a escola Lierson. Qual que é, cada um que não sei? A escola Tucano é a que não bota sal. Tá. A escola Lierson é que bota sal, um cubo de manteiga e folhinha em cima. Sacou? Faz uma escultura na churrasqueira. Mas isso é na panela. Não, na churrasqueira também. Na churrasqueira também. Esse dia eu falei pra ele colocar um blocão de manteiga e bastante ervas de Provence. Pô, não tem como ficar ruim. Mas, ó, vou falar que as duas ficaram ótimas. Eu preferi a escola do Tucano. Mas, várias pessoas comeram, porque a gente fez os dois pifões lá e cortou, sabe? Em tiras, né? E todo mundo comeu um pouco de cada. E teve gente que gostou mais de um, teve gente que gostou mais do outro, mas não teve, assim, uma unanimidade que falou, nossa, esse aqui tá muito melhor do que esse, entendeu? Mas que nem, eu prefiro a escola do Tucano, porque é a escola que eu como em casa. Caralho, você é muito maluco. Mas sabe por quê, Dave? É o seguinte, eu expliquei um jeito mais unânime pro povo, mais popular, entendi, você entendeu? Mais fácil pra você. Porque é muito mais fácil você não errar desse jeito e agradar todo mundo. O jeito de eu salgar depois é muito para especialista de carne. Mas então, vamos explicar aí. Isso que eu quero ver, porque a minha vida toda crescendo comendo churrasco, eu sempre vi as pessoas botando sal grosso. Ah, sal grosso na carne antes de ir pra churrasqueira. Ah, então, mas sim, isso eu, é o... Mas eu sempre fiz isso também, Alexandre. Todo mundo sempre fez isso, sabe? É normal. Que aí o sal derrete, aí entra nas fibras da carne, tereré. Não derrete. Não derrete? Não. Não derrete sal? Se o sal derreter, vai virar vidro, caralho. Sei lá, é isso que as pessoas falam, então, pelo menos. Sal não derrete, isso não existe. Se você tiver uma camada de sal na carne, na hora que você bota ela na brasa, vai demorar um pouco mais pra ela dar aquela selada, o efeito Maillard, que é aquela crostinha. Ela vai fazer, mas vai demorar um pouco a mais. Então ela tende a ficar mais bem passada, é isso? Não, você pode tirar antes, não tem essa. Uhum. Você não vai estragar, sacou? Só que vai ficar ligeiramente diferente. Ela vai ficar menos suculenta, ela vai estar com menos suco, cara. Que o sal vai sugar, não vai? Ela vai ficar mais ressecada. Mas ela vai ficar mais salgada. É, mas é muito mínimo. Não, é depende, Guga, porque depende de quanto você vai botar sal no final. Depois, é. Mas no final você vai pôr sal grosso? Não, sim, você vai pôr entre fino. É o de parrilha, né? Que é... Aí que muda. É entre sal grosso e o sal fino tem o de parrilha, né? Que é o entre fino. Que é o quê? Que é o... Existem gramaturas também, que tem o sal entre fino americano, que é entre o entre fino e o fino. Tem uma outra e também tem a escama de sal, que é o... Eu, inclusive, uso o sal de parrilha até pra cozinhar em casa. Eu também. Hoje eu só uso o entrefino. Mas o maldão lá que tu mandou comprar, que é escama, o que é isso? Cara, ele é o seguinte. Quando eles refinam sal... Sabe nas refinarias de sal, quando eles colocam, tipo, uma... Tem, tipo, uma rede em cima da... Puta, da montanhazinha lá de sal. A água que evapora fica, tipo, um cristalzinho nessa rede. Ele é esse fino que fica nessa rede. É o fino do fino do fino do sal que evapora. Mas qual é a diferença dele pra esse sal grosso, fino? Ele é muito mais leve do que qualquer um desses outros sal em teor de sódio. Ele é menos nocivo à saúde. Ele é menos salgado? Ele é menos salgado e ele derrete mais rápido. Então, quando você coloca ele no final... E derrete? Sal derrete? Aí, cara. A escama de sal derrete. Porra, eu peguei vários pedaços de escama de sal. Tá alguma coisa errada aí, então. Você cortou lá. Aí você jogou ele lá no bagulho, na carne. Se você não jogou muito, né? Se você espalhou ele bem, ele vai pingar na carne em um segundinho ali. Ele já vai dar uma derretidinha. Você vai sentir só um crequezinho dele. Você não derrete, ele absorve. É, ele absorve. Então, mas aí eu tenho a dúvida aqui. Qual é a diferença de pegar um bife ou uma carne, uma picanha, peça de carne, passar sal nela, botar na churrasqueira, esperar ficar pronto e cortar, pegar uma peça de carne, a mesma, botar nada nela, botar na churrasqueira, deixar ficar pronta, cortar e aí botar sal. Qual é a diferença disso? O que que acontece com essas duas peças no final? Absorção de umidade, caralho. A carne, quando você pegar a carne, se você salgar a carne antes, ela vai absorver muito mais sal. Ela vai poder estar uma carne muito mais salgada na hora que você comer ela no final. Mas menos molhada, assim, menos... Se você salgar antes, ela vai poder estar menos suculenta e mais salgada. Se você salgar depois, ela vai poder estar mais salgada, só que... Mais suculenta. O sal que ela vai apresentar na sua boca vai ser menos agressivo. Eu não entendi nada. Sem sacanagem. Tucano, me ajuda. É assim, mano. É assim, o sal, se você salgar antes, o sal vai ficar derretendo em cima da carne, mano, e ele vai entremear na fibra da carne, mano. Então, todo o teco da carne que você comer, mano, não vai estar só superficial. Você vai sentir ele totalmente na carne. Ele vai envolver a carne. Absorvido mais sal. É, ele vai envolver todo o contato de carne dentro da sua língua, vai estar salgado. Você não vai sentir fibra da carne. Você não vai sentir sabor da carne. Mas mesmo esse sal grossão brasileiro, assim, que parece uma pedra de gelo, assim, um gelo triturado, assim, mesmo ele, porque ele não penetra, porque ele é tão grosso que ele não penetra tanto assim, né? Não, lógico que ele penetra, ele derrete e ele entra totalmente na carne, mano. Essa porra salga pra caralho. É que a gente tá acostumado a comer sal pra caramba. É a gente come muito sal. A gente não tem o paladar pra sal. Mas às vezes você põe esse sal grosso, esse sal grossão assim brasileiro, a gente põe ele, quando a gente tira, ele ainda tá lá, tanto é que você sente... E aí tem que bater. É por isso que a galera bate em cima do negócio, porque ele tá derretendo e a galera tem que ficar batendo. E é até essa a diferença aí de salgar antes e salgar depois, mano. Porque eu tenho um paladar que eu gosto de coisa salgada, pra caramba, tá ligado? Demorou pra eu aprender a salgar depois e entender a diferença entre o sabor do sal antes e depois. Entender que o sabor do sal depois é um sabor superficial, que eu só vou sentir um salzinho em cima da carne e não um sabor do sal entremeado. Mas é, a vantagem depois é se a pessoa gosta mais ou menos de sal, é isso? Só isso? Puta, mano, é pra quem gosta mais do sabor de carne ou menos do sabor de carne, sacou? Vai ser mais intenso, menos misturado. É quando você começa a evoluir no sabor, é entender carne. É quando você começa a entender, tipo, diferença de carne mesmo, mano. De um aguil pra um... Aí começa a fazer diferença você salgar depois. Porque se você salga muita carne antes, começa a ficar tudo com o mesmo sabor de carne, sacou? Porque começa tudo a entremear, fica tudo salgado. Hoje, por exemplo, eu salgo muito pouco carne. Eu uso o sal pro que ele existe, que é pra realçar teor. Aham. Uhum. Não pelo que a gente tá acostumado aqui no Brasil, que é encher o bagulho de sal e mascarar sabor ruim de carne. E depois ficar batendo na carne e fazer o que acontece normalmente hoje. Tem um canal no YouTube que chama Meat Experience, que é com o Henrique Okuda. Ele vai pra uma fazenda e na fazenda tem laboratório, caralho, uma pá de equipamento. E ele tem vários vídeos desses mitos do churrasco. Por exemplo, um deles é salgar antes ou depois. E pelos testes dele lá, é questão de gosto. A carne, se você, lógico, como eu tinha falado antes, se você salgar ela muito tempo antes e ela ficar lá salgando, ela vai perder líquido. Mas se você salgar na hora que vai pra churrasqueira ou salgar depois, isso é você experimentar e ver o que você gosta mais, sacou? Exatamente. Mesma coisa, tem vídeo desse cara falando sobre ponto da carne se interfere na maciez, e é lógico que interfere, né? De você descansar a carne pra não perder tanto líquido na hora de cortar, selar ou não selar a carne. Cortar a carne, já ouviram falar disso? Cortar a carne contra a fibra ou a favor da fibra? A Agatha começou a fazer assim, ela teve umas aulas de carne aí também. Então, a maioria dos churrasqueiros fala, você tem que sempre cortar contra a fibra pra quebrar a fibra. Uhum. Só que eu quero ver, tipo, você cortar uma carne contra a fibra e outra a favor da fibra e saber qual é uma e qual é a outra. Porque quando a carne é boa, cara, não muda nada. Você não vai mudar quase nada, uhum. Tá ligado? Tem muita coisa assim que é mito mesmo, sabe? É mito e é um pouco isso que a gente tava falando no começo também, né, Tucano? De que a carne era muito de má qualidade, né? Aí, tipo, aí rola todas as coisas que a gente falou, do abacaxi e tudo mais. É, tinha que usar vários subterfúgios pra conseguir fazer melhorar. Por que que a carne no sul sempre foi melhor do que a carne que a gente comia aqui no sudeste ou mais pra cima, né? Porque o gado que a gente sempre consumiu aqui era zebuíno, que é todas as raças asiáticas que tem cupim, que é aquela parada nas costas, aquele calombo nas costas, né? Tipo uma corcova. O Nelore é uma raça zebuína, por exemplo. Elas são originárias da Índia. Que é de tração, né? Por que que se cultivava, produzia, criava esse gado aqui no Mato Grosso, São Paulo, Minas, porque era a raça que se adaptava ao clima. É o terroir, né, filho? É o terroir do gado. No sul, se usava já raças europeias, que são raças, teoricamente, melhores para fazer churrasco, carnes mais macias e tudo mais. Hoje em dia, você já tem todos esses tipos de raça e outras mais em tudo quanto é lugar do Brasil, sacou? Por causa da exigência do consumidor, isso foi mudando. E uma coisa que o Barcelos fala, que é um cara que manja muito de... O Lierson falou aí, ele, se não me engano, ele é agrônomo, ele fez pós-graduação em veterinária, trabalhou em produção, trabalhou em distribuição e hoje em dia trabalha no varejo de carne. E ele falou assim, que assim, hoje em dia, com a genética, tá ligado? Você consegue gado Nelore com o mesmo nível de marmoreio de um wagyu, tá ligado? De um angus ou de um wagyu. E, só que isso dá trabalho, porque em geral, a raça as raças zebuínas não são tão marmorizadas, mas você pegando selecionando o gado pra fazer a reprodução, você consegue atingir um bom marmoreio, uma qualidade de carne muito boa, usando raça zebuína, sem problema. É, só que dá tanto trabalho e é tão custoso porque a parte de terroir mesmo, de, puta, manter alimentação, suplementação, etc. Pra que você vai pegar uma genética ruim pra esse deixar cara, boa? Esse cara, ó, só pra boa. Exemplificar, esse cara, de uma vez que ele comprou, sei lá, uns 20 bois wagyu. E quando você fala wagyu, você já pensa naquela carne completamente marmorizada, né? Uhum. Cheio de estrias, quase branca a carne, né? Ele abateu algumas cabeças, aí uns bois, e viu que a carne não tava marmorizada. Aí ele falou assim, os outros eu vou deixar mais alguns meses, porque vai pegar ainda a marmorização. E aí, depois de uns meses, cortou e matou, abateu outros bois, e não tinha marmorização. E foi aí que ele falou assim, por isso agora eu só compro fazendo ultrassom antes. Porque você pode ter numa raça que tem predisposição a ter carne marmorizada, como o Aguil, você ter indivíduos que não tem nenhuma marmorização. É o famoso magro de ruim. That's science, bitch. É isso. O cara que vendeu o Wagyu sem estar marmorizado, esse cara fez ultrassom. Porque esse cara selecionou. Fez e ele conta que ele foi lá trocar uma ideia e o cara falou, não, eu já sabia. Caralho, filho da puta. É, porque ele já tinha feito o ultrassom. É porra rala, filho. Ele sabia. Uma outra polêmica quando a gente falou da picanha, a gente acabou deixando de fora, é a gordura pra cima ou a gordura pra baixo? Pra baixo. Pra baixo? Primeiro pra baixo. Corta em X lá a gordurinha, foi pra baixo. Mais uma, é a picanha inteira na grelha ou a picanha cortada em postas? Mano, é muito fácil pra mim, velho. É a peça, corta em X, coloca na grelha, e aí pinga a gordura, aí vai defumar, aí você já começa a dar um pouco de ponto na gordura toda. E o que é corta em X? Como assim? Na verdade, é assim, como a gordura da picanha é alta, pra ela assar inteira, você faz uns riscos nela. Você transforma ela num abacaxi. Exatamente. Isso, é um abacaxi isso. Na carne de uma outra forma. Ela faz um xadrezinho ali. Na gordura. É, pra você chegar na parte de baixo da gordura, sacou? Você abre um caminho na gordura pra chegar na carne. É, você faz uns riscos na gordura. Só na gordura, não na carne. Você não pode... Você pode fazer uns S's. Você pode desenhar do jeito que seu coração mandar. Aí você coloca lá em cima. Pode fazer uma cara, um carving? Pode. Não, o ideal é que você faça várias carinhas pequenas, né? Porque senão você vai abrir ela muito pouco. Não, você pode fazer a cara do Lima Duarte, que é bem enrugada, que aí vai ter bastante... Existe fat art? Fat art? Ainda não, mas a gente acabou de inventar. Caraca, gente. Rapaziada, fica o desafio, vocês façam um desenho na picanha de vocês e eu quero receber no meu Instagram. Instagram não, no Twitter. Mandem no Twitter, marquem a gente. Eu quero ver o fat art na picanha de vocês, tá? Não, eu quero marcado no Twitter. É o Picarte. Picarte. Picarte. Mas só pode fazer rosto de gente bem velha e enrugada. Bônus points pra quem mandar o Lima Duarte. Tarcísio Meira também. Quem fizer o Clint Eastwood, cara, cara, ganha o prêmio. Então tá respondido, primeiro é a gordura pra baixo, aí te levanta e depois corta a picanha em pequenos bifes, e aí grelha os bifes, e aí tira e corta os... Já era. E aí faz igual um bife de chorizo. Peraí, mas aí você grelha o bife? Não entendi. Você tem a peça pronta de picanha, é só cortar em tiras e a galera partir pra braço? Eu faço assim, eu gosto de tirar a peça inteira da picanha, aí eu corto ela em bifes de dois dedos, aí eu volto os bifes, aí eu grelho, aí eu só dou uma resselada nos bifes, e aí eu tiro, e aí eu corto em aperitivo, fininho, a galera vai comendo. Eu faço assim também. Mas eu acho que esse é um jeito bem paulistano de fazer churrasco. Então, eu acho que mais polêmica ainda é porque, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles não aceitam que o churrasco de grelha seja chamado de churrasco. Churrasco é só no espeto. Só no espeto. What? E, pros mais puristas, churrasco é costelão 12 horas fogo de chão. Sim, é isso mesmo. Não está patrocinando esse programa. O pouco que eu aprendi de churrasco, eu aprendi com um mestre gaúcho do churrasco, que é o sogro do meu irmão. Ele faz o melhor churrasco que eu já comi na vida. E é naquele esquema, sabe? A churrasqueira gigantesca, tijolo, que parece um castelo. Lindo. Né? E controlando vários tipos de carne, controlando a altura, controlando, tem brasa pra um lado, não tem pro outro, o cara vai controlando. Caraca, você já viu que agora tem umas engenhoca aí? Essa churrasqueira, todo mundo ficou maluco agora. Agora a gente tem umas engenhoca que tem uns elevador de carne, você já viu? Pra controlar a altura. Mas isso é padrão, cara. É, tem. É mesmo? Eu nunca tinha visto isso, cara. Lá no meu sítio é assim. Mas elevador? Tá perto do sexto andar, a carne sobe pro sexto andar, fica lá em cima. Eu não lá fico no Uruguai, não, é assim. Mas uma manivela. Manivelinha. Porra, eu nunca tinha visto isso, assim. Eu sei que você, né, a pessoa sobe a altura da carne e tal, né, a gente vê. Mas caraca, uma engenhoca, cara. Steampunk a parada. Já que falou do Uruguai, é uma polêmica. Eu não curti a parrilhada uruguaia. Por quê, cara? Por causa das morcidas? Não, porque é carne toda, é tudo carne bem passada, né? Que fica lá 3 horas. É, mas, mano, o argentino também, a última vez que eu fui, os caras estavam errando todos os pontos, mano. Não, não erra, pra eles é aquele ponto, eles acham que é bem passado. É, vamos falar, a gente tá chato pra caralho, né, velho? Nossa, a gente tá numa perna do caralho, mano, ultimamente, velho. Se você for... Não, mas é foda, porque o do ponto da carne tem muito porquê. Só que, assim, no final das contas, contas é gosto. Mas é foda, porque assim, tem gente que não gosta da textura da carne mal passada ou ao ponto. Aí vai comer berinjela, vai, me desculpa. Aí vai comer berinjela. Acho que a gente tem que falar um negócio. Vai comer berinjela, não gosta da textura da carne. Porra, meu irmão. Aí não. Porque a parada é, justamente, você perde suculência. Quanto mais passada a carne fica, menos suculenta ela fica, porque ela vai perdendo os líquidos. A textura fica diferente, a maciez fica diferente, você perde sabor. Eu vou falar um negócio aqui, que vai ser polêmico. Comer carne bem passada é crueldade animal. Eu acho que é um bicho que morreu. Tem que honrar o boi. Tem que honrar, meu irmão. O bicho morreu por sua causa. O bicho morreu, tu tem que fazer a parada do melhor jeito possível. Aí tu me pede bem passado, meu irmão. Puta que pariu. Se tu morresse, tu não ia querer que ninguém te comesse bem passado. Eu não concordo não, cara. Eu acho que as pessoas têm que comer o que elas quiserem, cara. Não faz diferença. Não faz diferença, cara. Vai tudo no mesmo lugar. Faz, é muito triste, cara. É muito triste. Ah, cara, mas não é você que tá comendo. Não, mas me incomoda. A pessoa fica capaz de estar mascando chiclete. Fica 5 horas, aquela carne é uma tristeza. Ele incomoda que a sogra chega no restaurante e fala, quero estupidamente bem passada. Aí chega a carne estupidamente bem passada, ela fala, mas essa carne está muito dura. E aí reclama que a carne tá dura. Eu vou dizer um negócio aqui. A pessoa que pede carne bem passada, eu vou dizer um negócio. Essa pessoa, eu vou libertar essa pessoa agora. Cara, boa. Vem. Imagina que eu tô com a mão na sua testa. E com a outra mão numa peça de contrafilé. Amigo, você não gosta de carne. Você foi educado pra achar que carne é importante na sua alimentação e por isso você come um chiclete e fica mascando hora. Você não gosta de carne. Você não precisa mais de carne hoje em dia. Você tá liberto. Go vegan. Come outra parada, deixa a carne. Salve esse bicho. Você pode salvar esse bicho. Salve esse bicho. Come frango, come peixe. Porque você, cara, você tá perdendo. Puta, não, não, cara. Você tá jogando olha, fora. Olha essa só. Oportunidade. É uma oportunidade que você tá. Você não quer isso pra você. Você não quer isso pra sua vida. É tipo quem fala que gosta de café e bota açúcar, velho. Mais ou menos. Eu comecei essa semana sem açúcar, hein? Olha aí. Tô contando os pontos. Deixa o cara pôr o que ele quiser no café dele, cara. O Guga tá... Caraca, vai. Tem a galera da canteira. É verdade, tem a galera da manteiga. Tem gente que toma café de cocô, né? Tem isso também. Pode tomar café de cocô, deixa o cara. Cocô de passarinho. Não, mas o Guga não tá errado. Não, assim, cada um vai fazer o que faz puder, o que quiser. Mas nada impede da gente julgar essa pessoa. Eu acho horroroso também. Olha só. Tem gente que fala depois, minha sogra, ela fala que não gosta da carne passada. Ela não gosta. Porque ela tem nojo do sangue. Aí a gente foi uma parada que a gente tem que falar. A gente já falou antes, tem que falar de novo, gente. A carne sangrando, entre aspas, aquilo não é sangue. Ah, mas não vê é com só essa situação. Mas ela acha que é. Mas, cara, é vermelho, aí, tá gente... saindo de um bolo de carne, é sangue. Então, não é. Tá bom, cara, mas isso aí é só ciência. Não, mas pra quem não sabe. Mas a ciência, às vezes, ela é chata. É suco proteico, mas é sangue, caralho. Que tem. Mas é vermelho e sai da carne. É vermelho, mas ele não aparece. Se fosse sangue, a carne de porco seria vermelha de sangue, a carne de frango seria vermelha de sangue. Não é, caraca, entendeu? Caraca, mas porque você vai. Aí você vai ser carne... o cara mais chato do mundo se você ficar numa churrascaria. Não é sangue, não é sangue, não é sangue. Não, ih, pegou sangue na minha roupa. Não é sangue, é suco proteico. Pedaço de sangue. Mas já que a gente tá falando disso e falando de carne, assim, tem gente que pode estar ouvindo. Mas ela não gosta da textura daquilo vermelho sendo da carne que a gente chama comumente de sangue. Você pode... Mas assim, você fala pra ela, isso é suco proteico, não vai fazer diferença nenhuma. Não, fala, é mioglobina. Pode fazer. Mas não vai fazer diferença, ela vai falar, tenho nojo disso de qualquer jeito. Não, mas ela pode falar, ah, eu achava que... Primeiro que ela não vai acreditar. Ela vai pra ela, sai, vai ser sangue. Não vai negar a ciência pra sempre. É igual quando a gente fala que a garrafa de cerveja vem suada, né? Não é suor de verdade. É, exato. Então, não é igual porque as pessoas acham realmente que é sangue. É, acham. É verdade. E ninguém acha que a cerveja tá... suada, de verdade, cara. Exatamente. Picanha! Eu tenho uma dúvida aqui. Nas instruções de fazer carne, que eu já recebi, que eu já vi por aí, eu sigo vários canais de churrasqueiro no Instagram. Alguns até vêm me incomodando, sabia? Por quê? Quem, por exemplo? Eu sou um cara carnívoro e tal, mas eu não acho maneiro crueldade. É, eu também não gosto não, mano. Tá ficando meio banalizado esses canais de presente Instagram de carne, sabe? Tipo assim, o cara começa a pegar a peça da carne, joga pra cima, passa por debaixo da perna, sabe? Só faz então, tá too much, sabe? Porra, uma coisa é você fazer a carne, pra ela ficar pronta, você comer, servir. A outra é você brincar, sabe? Eu acho meio bizarro isso. Eu não sigo nenhum desses caras aí. Steak eu sigo. Esse eu tô dando um follow, inclusive. de Steak Lovers? Hã? O Instagram, Steak Lovers. Não, eu sigo o Meat Creator, que virou meu brother, dá várias dicas, mandou Creator receita de chimichurri. O Adagão ficou a brother do Meat Creator. Mas eu sigo uns caras que não ficam fazendo esse show maluco, sabe? Eu tô parando de seguir. Eu tava seguindo um monte e os caras começaram a pirar, bro. Daqui a pouco, sei lá, o cara vai aparecer com a fantasia de carne. Ei, eu sou, sabe, Halloween da carne. Mas já dá pra entender. Apareceu, né? O maluco ficou milionário jogando sal na carne, cara, no, em cima do cotovelo. Então, ele jogar sal da carne não é banalização. Tô falando do... Não, mas ele fazia essas porras todas, ele ficar jogando a carne pra cima. Faz uma firula toda. Jogava pra cima. Então, exato. Essa... Não vou deixar de comer carne por isso, só não vou ficar mais assistindo esses caras. Vou mais foco no cara que faz a receita me deixa com fome. É, isso. É uma tortura, na verdade, né? Você parar pra pensar, você faz isso, assiste e fica com fome. É, que nem de... As pessoas estão ouvindo esse Nerdcast, estão com fome aqui, maluco. Então, vai todo mundo, ó. Sai São Paulo. São Paulo? Eu jantei whey protein, gente. Se você tá em São Paulo, tá com fome, vai terminar de ouvir na Trad. Se tá em Santos, vai terminar de ouvir na Seven Kings. Se tá em Curitiba, vai terminar de ouvir lá na Jardim. Agora, se você quiser comer churrasco em São Paulo, aí eu falo pra você ir lá no Quintal de Bete. Que a gente foi com o Lierce, é foda demais. Puta, é lugar incrível esse lugar. Puta que pariu. Aquele dia, acho que foi aquele dia que foi o pontapé inicial do alcoolismo do Alexandre, né, velho? É verdade. Alcoolismo, não brinca com isso não, cara. Você que tá brincando, né? A gente não, é você. Meu amigo, descobri que caipirinha é 16 pontos no Weight Watch. Olha não aí. Dá não. Não dá, compadre. É, tem açúcar, né, cara? É muito. Bem, mas a minha dúvida. Você pega a carne, deixa a temperatura lá 200 e poucos graus. Eu cheguei aqui que é 260 graus pra mim. Na Iron Cast. Deixa 260 graus no miolo e fica no Maillard's ali bonitinho, fica no ponto certo por dentro e tal. Então, eu boto lá. Temperatura certa, sem combustão, sem Chernobyl, sem helicóptero caído por cima do Iron Cast. Aí eu viro ela, beleza. Aí deu lá os 2 minutos e meio de cada lado. Aí eu tiro. Sangrou, espera sangrar. Se sangrou em cima, tá certo. Sem explodir. Espera sair o sangue por cima. Todo mundo fala, acho que até vocês já falaram isso pra mim. Tem que deixar descansar. Mas caralho, se eu deixo descansar, ela fica fria, porra. Eu não tenho aquelas lâmpadas de restaurante. Sabe qual é pra botar em cima da carne pra deixar ela descansando no quentinho? Não. Depois que você tira, ela continua assando como tempo. Se fosse um residual. Tem um calor residual, ela inclusive sobe de temperatura ainda por alguns segundos. Tempinho, e aí depois, se você deixar 2 minutos, você vai comer a carne quente e a carne com todos os sucos. É, porque eu tinha ouvido falar que era deixar descansar 5 minutos. Não, 5 não, 2. Não, é 2 o máximo, é 1,5, né, na real. Ah, é o tempo de levar pra mesa. Mas qual é a da descansada? Quando você esquenta alguma coisa, imagina, é água, certo? O que o calor vai fazer com a água? Vai expulsar. Isso. Então ela vai para as extremidades. Quando você deixa ela descansando, ela volta a circular ali dentro. E aí você não perde tanto líquido. Já viu quando você corta a carne? Pode fazer até o teste. Se você tirar da churrasqueira e cortar, vai fazer uma poça de suco proteico lá da mioglobina. Se você deixar 2 minutos, vai sair muito menos líquido. Uhum, porque ela vai voltar lá para dentro. Uhum. Exatamente. Interessante. Muito bom. Não deixa tanto tempo também, senão ela começa a esfriar. É o suficiente para dar o equilíbrio entre ela estar terminando de cozinhar ali por dentro com o calor residual dela, os líquidos voltarem. Você... Por isso também não é legal você usar o garfo pra virar a carne. Antigamente se falava bastante de, tipo, só pode virar a carne uma vez. Na verdade, não. Você pode virar quantas vezes quiser, desde que você use uma pinça, né, ao invés do garfo. Não fure, né? Porque aí você não fura, que nem tem sempre o tiozão do churrasco, quando a linguiça toscana tá lá esgurmando ali, ó. Ele vai e fura a linguiça. Tá tirando a suculência da linguiça, só isso. Vocês estão ligados? Fica murcha, fica parecendo uma uva passa. Tá ligado que a gente virou os tiozão do churrasco, né? Vocês estão ligados. É o tiozão sofisticado do churrasco. Mas agora é glamuroso, né? Agora é glamuroso. Agora é da hora ser o tiozão do churrasco. Muito menos esse negócio de você dar aquele cortezinho pra saber se ela tá. Essa coisa de iniciante, né? Você tem que confiar no teu taco, né? Exato. Não, mas tipo, uns caras igual tucano assim, bate o olho na carne e sabe o ponto, velho. Bate de olhar. Se chegar lá e tiver mal passado, você come assim mesmo e fala que você gosta assim. Mas mal passado tá bom. Mas não tem a dica Do gordinho do polegar? Do gordinho do polegar? Como é que é isso? A almofadinha embaixo do polegar. É. Se você botar a ponta do polegar com a ponta do indicador, ele é mal passado. Se você botar o dedo médio, a ponta do polegar, apertar a almofadinha aqui embaixo do polegar, ela tá... A dureza, assim, ou a maciez, a firmeza, talvez, do ao ponto. E no dedo anelar, bem passada. Isso é aproximadamente, tá? Como é que é? Eu gravei um vídeo pro canal com o Netão, ele explicou exatamente isso. O cara que trabalha com uma enxada, ele tem uma mão com uma maciez. O cara que trabalha no escritório no computador, é outra maciez a mão dele. Então, não dá pra você chegar e cravar que é. Mas isso é aproximado. Então, você olha a carne, se você já tem mais experiência, você já sabe que ponto que ela tá, mas se você der uma apertadinha, você sabe se ela tá ainda faltando um pouquinho, assar um pouquinho, ou se ela já tá no ponto bom, ou se ela já passou. Qual é a equivalência ao carne ao ponto? Pega a sua mão direita, pega o seu dedo polegar, encosta a ponta dele na ponta do dedo médio. Tá, ok, fiz uma pinça aqui. Tá fazendo tipo um cu. É, isso aí. Tá? Agora vai embaixo do seu polegar, vai descendo, e com o outro dedo da outra mão, vai lá e aperta a parte de baixo, onde já é a parte da mão, mas embaixo do polegar. Ah, a almofadinha do polegar, tá. Isso. Aí, faz um ok, tá ligado? Faz um ok, e aí aquela almofada do polegar, que é onde, sei lá, tem a linha da vida ali, aí que tu aperta. Isso é o quê? Tá o ponto? O primeiro dedo é o mal passado, porque quanto mais longe, é mais difícil, você tem que tensionar o polegar, sabe? E ele vai ficando mais rígido. E aí é uma parada que o Bassi inventou. Dá pra sentir total, ó. O desafio do podcast é explicar isso por áudio, né? Eu mandei a imagem aí pra vocês colocarem no app. Mas, se você tá vendo no nosso app, no app do Jovem Nerd, exatamente, Guga, obrigado. Você tá vendo aí a imagem ilustrando. É, mas é isso, ó. Se você deixar sua mão relaxada e apertar essa barriga do polegar aí, tá mole, né? É crua, carne crua. Exato. Aí você encosta o seu indicador. Sim, nem encosta, não faz força. Encosta o indicador no polegar, ela já fica menos mole. Vai. Mais um ok, ok, ok, ok, ok. É, o ok, exato. O ok relaxado é mal passado. Aí você usando o dedo médio, você tem a carne perfeita. Esse é o ponto que você quer chegar. E aí, daí pra cima, dos outros dedos, anelar e dedo mindinho, você tá errando fodamente. É, só lava essa mão antes de ficar cutucando o bife aí desse jeito. Não, mas você não cutuca o bife, pô. Você cutuca a sua mão. Não, mas aí você tem que comparar com o bife. Mas aí você não vai queimar a mão? A parada tá a 200 graus, caralho. Como é que você vai saber? Cutuca, eu não sei, como é que sabe? Boa pergunta. Tu vai comer o dedo? Vai comer tua mão? Não, é, você fica lá cutucando a mão, você fala, não, minha mão tá certinha. Aí então, o bife deve... Minha mão tá ao ponto. Mas eu vou ficar dando cutucada no bife? É, tá pronto aí? É assim que você vê. Você não precisa, se você não tem resistência ou tolerância ao calor, você pode pegar o bife com a pinça e apertar ali, hein? Eu respeito o Bassi e respeito todo mundo, mas eu quero a cozinha da ciência, sabe qual é? Eu quero tempo, eu cozinho com termômetro a laser, régua, cronômetro. Na churrasqueira é impossível você determinar tempo exato. Até porque, cara, churrasqueira é diferente, né? É, e é fogo. Pode subir a temperatura do nada, baixar. Mas aí nos churrasqueiros você fica dando aquela olhada assim, aí quando você acha que tá bom, você tira, corta, opa, caralho, tá vivo ainda, aí tu bota de volta. Você pode fazer isso, não pecado, ou é? Você tirar uma peça, cortar um pedaço, fala, ih, fudeu. Ah, é ok, não, cara. Se um monte de carne ali, você pegar pra testar, é ok. A parada é o seguinte, a gente treina, né, pra não fazer isso. Mas você vai preferir o quê? Você tirou, tá crua, crua não, tá mal passada, você não quer mal passada. Você vai comer mal passada assim mesmo ou vai botar de volta na churrasqueira? Bota de volta na churrasqueira. É, não tem problema nenhum, entendeu? Mas o ideal é que você já consiga, com o tempo, saber o ponto sem precisar dar esse talho. E outra coisa é você aprender a lidar com a churrasqueira que você tem, né? Assim, leva um tempo até você dominar, saber dominar ela. É muito bizarro isso, né? Porque quando a gente era mais novo, a gente fazia churrasco na casa do amigo nosso lá e ele tinha... A churrasqueira era literalmente aquele tambor de máquina de lavar, sabe qual é? Era uma ex-máquina de lavar. Como é que chama isso hoje em dia? Pit smoker. Não, hoje é pit smoker, mas não é. Isso é só um smoker, não tem pit nenhum. Não, mas é ecologicamente correto, né? Tá reciclando, tá salvando o planeta. Eu não sei se a tinta da parada... No fim, é só um container pro carvão, né? Não, você bota a carne em cima, caralho. Toda churrasqueira é um container pro carvão. Exato. Cara, eu sempre falei que aquele carrinho de supermercado que tem dois andares, que é menorzinho, aquilo é uma churrasqueira perfeita, velho. É. Já tem a grelha e já tem o um lugar pra botar o carvão. carvão. É, mas o problema é que o carvão vai ficar muito exposto ali, né? Vai ter muito ar ali, vai subir pra caramba a temperatura. É. Tem que forrar com papel alumínio antes. É, mas essa tambor de máquina de lavar é excelente por isso, que ela é furadinha, né? Então... Esse é bom mesmo, mano. E a gente fazia um churrasco que era top, cara. Era maneiro o churrasco. Era bom. Era bom, ou era bom. A gente bom. Não tinha noção. Não, hoje... Não, eu gostava, na época... Mas na assim, época eu gostava, né? Exato. Eu não tenho como voltar no tempo pra saber se era bom ou ruim. E eu não vou desmontar uma máquina de lavar hoje pra fazer um churrasco, caralho. Mas a vida é referência, né, cara? Exato. E, mano, é a régua. É, a régua. Tudo bem que nessa época a gente tava tomando xixi cariol, né? Então... É, então... Picanha! Tem outra coisa que não é negociável no churrasco. Só pode haver um. Churrasqueiro é só um. Ah... Se tiverem dois, é assim, quando um entrar, o outro sai. Tipo, acabou minhas carnes, agora pode entrar você. Você faz. Porque não tem coisa pior do que o cara dando pitaco no teu churrasco. Não, a não ser quando é umas festas tipo as nossas, né, Russo? Da rapaziada nossa de comida, que tipo, cada hora um pilota. Mas é isso, cada hora um pilota e ninguém... É, cada hora um. Mas aí o cara é responsável pelas suas carnes. Ele não vai ver a carne do outro. Não, não. A rapaziada pode até levar carne, mas cada hora um pilota a churrasqueira. Não, não, sim, sim. Pitaco, a sua carne não é a que você comprou. É que você botou na grelha ou no espeto. Sim, sim. Mas pode botar no espeto agora? Que tem que pegar a carne com pinça, caralho? Pode, porque quando você fura a carne antes dela ir pro fogo, ela quando ela for pro fogo, ela vai dar uma selada, sacou? É como se cicatrizasse. Ah, é Rambo. Furo, é. É Rambo 3, né? Rambo 3. Não perde tanto líquido, entendeu? Entendi. O problema é furar na hora ali, cara. Mas quem é que prepara a picanha e mete o espeto nela depois, caralho? Não, porque que nem tava... A gente tava falando aí de saber como descobrir o ponto da carne. Tipo bolo, né? Que pega o palito e bota. Você pode saber o ponto, tipo, sei lá, 70 graus é o ponto no interno da carne. Só que se você enfiar o espeto ali pra saber com ela pronta, é uma merda. Se você já enfiou ela com termômetro, é uma coisa, sacou? Ah, é, pois é, e esses termômetros aí? Não, isso daí pra defumação é uma coisa, sacou? Então a galera que mete. Agora é, negócio de eu acho maneiro, churrasco tecnológico, eu tô com vontade de comprar o termômetro desse que tu vê no aplicativo. Você vê no app, não, meu irmão. No aplicativo. Porra, cara. Tu bota a carne na churrasqueira e tu pode, sei lá, no posto de gasolina, comprar cerveja e ver. Você fica no celular vendo se a carne tá pronta. A gente tem lá na Seven Kings a Pit Smoke, a Daenerys, e a gente tem o termômetrozinho. Tem o termômetro da churrasqueira, da Pit Smoke, e tem um que é desse de você espetar. Mas é Wi-Fi? É Wi-Fi? É. Aí sim, cara. É mega tecnológico. Só que assim, no caso da defumação, você precisa obrigatoriamente ter aquela temperatura. Por exemplo, a temperatura de dentro da pit smoke, você tem que estar sempre ligado e tem que estar sempre abrindo e fechando a janelinha. Tem uma janelinha que é onde fica, tem uma caixa que é onde fica a lenha e o carvão. Pra você ganhar temperatura, tem uma janelinha que você abre, que aí entra ar e ele começa a queimar mais. Quando você vê que tá passando lá da temperatura que você quer, você fecha essa janelinha e aí ele começa a baixar a temperatura, sacou? Pra defumação, você precisa ter essa temperatura muito regulada, senão você estraga a carne. Já pra churrasqueira e tal, isso não é necessário. Exatamente. Pois é, porque a portuguesa tava, vamos comprar isso, porque eu errei algumas carnes aí e tal, né? Aqui foi quase aqui, foi na cozinha. Aí ela queria comprar essa porra desse termômetro pra fazer um bife, cacete. Aí é meio ofensa, não é? Não, é. Não tem porquê. É. 5 minutos que o negócio vai ficar lá, como é que eu vou fazer? Aí é Mobral. A parada é o seguinte, no caso tanto de fazer na panela, é persistência. Você tem que ter... Você não pode desistir. Mas eu fico triste de estragar a carne, deixar bem passada. Que pra mim estragar, também que eu posso dar pra minha sogra, né? Jogar uns pontos. E errei e vou dar pra minha sogra. Exatamente. Vou levar essa carne descansada pra ela. O bom da sua casa é que você nunca perde carne, né, cara? Você pega pra sua sogra, você pega pra você... Tem os cachorros, né? Mas eu não dou mais, não, que dá uma diarreia no bicho, maluco. O cachorro caga spray no teto. Sério, o cachorro caga e gira, é um desespero. Sem sacanagem. Que maneira boa de terminar esse programa. Shitstorm. Esse programa vai ao ar essa semana? Aham. Uhum. Então já bota aí uma... Anota aí pra vitrine, eu beijando uma carne. Uma peça de carne gigante. Uma linguiça. Não. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.